935 o controle, 286 a torre, 5447, paciente da Alfa. Correto, informe, pronto, pushback, o 6313. 6313, sente, mora push. Eu passarei do 2224 para pushback antenamento da remota 14. Posição 14, autorizado, reporte para o táxi, o passarei do 2224. Chamada para o táxi, 24. Paulo Salvador, boa noite, vou no 076. 076, táxi autorizado, Alfa, Alfa Juliette, suportando de meia dúzia, reporte para ingressar no pátio, gol no 076. Alfa e Juliette, reporta para ingressar no pátio do 06, gol no 076. Está estabilizado. 2000, com 1015, reportar estável, TAN 3300. Baixar e travado, azul 4209. Azul 4209, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus com uma dúzia de nós. Livre pouso, azul 4209. Até o portão meia dúzia no 076. Meia dúzia, o passarei do 2224 para o táxi com 47 a bordo, altera da Fortaleza, 3 horas e 40 por aumento. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa. Quando achar minha torre em 18612, uma boa noite, passarei do 2224. Obrigada, boa noite. Vai táxi pela Índia, Alfa, após torre 18612 a 2224, boa noite. Boa. Gol no 604, chama Recife 12685. 12685, obrigado, boa noite, bom serviço. Trato, boa noite. O azul 4209 livrou nessa escolha. O 4209, táxi autorizado, Alfa, reportante da Juliette para ingresso 4209. Alfa, reportante Juliette, 4209 azul. Zero Left Jet 6747, Ponte, Nova, puxa. É o 6747 que solicitou o push? Isso. Está no portão número 13. Coordenando com a equipe de solo, vai passar a cauda o Embraer 145 da Passaredo. Após o mesmo, execute o push, informe táxi 6747. Joia, após a aeronave amarela da Passaredo, livre push, coordenado. 7747. 7 T-2000, ajuste 1015, livre LS e a porta estabilizada. 9907 a 2000 com 1015, livre LS, reportará estabilizado. Torre Salvador, boa noite, passarei 2280, posso esperar da 10. Som Torre 1 na 1-8, decimal 6. 8-6, muito grato, uma boa noite, um bom trabalho. Certo, bom pouso. Realizando manobras, vento de 120 graus, 149, ajuste no 015. Agilizando, autorizado a alinhar e decolar 204. Azul 4209, entrou a Juliette. 4209, ingresso Juliette, prossiga ao teu portão número 8, 4209. Juliette, gate 8, 4209, azul. Salvador, muito boa noite, eu tô 3305, a 1 milha do externo, baixar de checado. 3305, tráfego avistado, ajuste no 015. Continue a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Guardando a pista livre, 3305. Decolou aos 3-4. Chama agora o controle de Salvador, 1-9, decimal 3-5, bom voo. 0-3-5-2-2-2-4, boa noite, obrigado. 3-3-0-5, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-2-0 graus com 1-2-9. Livre pouso, TAM 3-3-0-5. Tamomo 2-2-2-4. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, acendo identificação, chega da BOMF, desce para 4000, ajuste 1015, está autorizado a presente, posição pelo. Posição pelo, descendo para 4000, 1015 o ajuste, 5972. Controle Salvador, cordial, boa noite, 5595. 5515, boa noite, contato radar, 66 milhas, Nordeste, Salvador. Aciona identificação para a chegada da BOMF, voa na proa de BOMF, reporte quando pronto para descida. Para a proa de BOMF, reporta na proa para descida, 5515. Solo Salvador, Wesley 6747 para táxi, 129 a bordo, 3 horas e 57 até a Galeão. Obrigado. Obrigado. Ponto de espera, dono zero, via Índia e Alfa. Quando lá, chame torre 186. Uma boa noite. Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1986, objeto 6747. Boa noite, boa semana pra todos. Obrigado, boa noite. 305 no solo 37, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, grata. Utilizado total 9907. Total 9907, completa aproximação, torre 118, decimal 6. Torre 286, 9907. Táxi em frente, Alfa Juliette, portão número 7, 3305. Alfa Juliette pro número 7, obrigado. Total 9907, na final, baixo chave travado. Boa noite, total 9907, tráfego avistado, ajuste no 015, pouso autorizado, chama pista no 0, vento no 20 graus com 1 no 39, total 9907. Tem livre pouso, ajuste a 1015, total 9907. Torre Salvador, WebJet 6747, ponto de espera down no zero, pronto. Boa noite, 6747, mantenha o ponto de espera, senhor. Mantenha o ponto de espera, 6747. De Salvador, muito boa noite, é o Oceaner 6224, transferiu em descida, passando 230 com a informação alfa. Oceaner 6224, acendo identificação, confirme quantas milhas nessa proa ainda? Precisa de mais umas 20 milhas só, Sirita, tem uma nuvenzinha bem no nosso caminho. Sim, já após 20 milhas, vou na proa de Amã, para chegar da Amã, descendo ao 050, Oceaner 6224. Ok, da presente descendo a 050, após o fuzil, voa marcha, né, 6224. Objeto 6747, ali mantém a pista no zero. Ali mantém a no zero, 6747. E 907 no solo 41, libera a direita, chame solo em 121, decimal 9. Libera a direita, chama solo 219, total 9907. Já apresenta a posição toque. Está autorizado, após desvio na proa de toque, o Oceaner 6224. Ok, obrigado. 1935, a torre 118.612. Seu código 5456, gol no 074. 360 para Guarulhos, via Upper 50, decola da 10 para a direita, saída da El, transição Leda e após direto B10. O controle 1199-35, torre 1198-6, transporter 5456. 5456, transponder, informe pronto para o estacionamento no 074. Informar pronto, está na posição 612, gol no 074. Sente. Alô, Salvador, Santana, 9907. 9907, táxi Alfa, Kilo, Pátio de Cargas. Fique atento ao sinalizador 9907. 9907, Alfa, Kilo, para o Pátio de Cargas, atento ao sinalizador. Prontinho. Sinal 6225, confirme se tem condições de reassumir agora na Proa de Toque. Já passando a nuvem aqui, está ciente do tráfego a 30 milhas, 22 milhas mais ou menos. Já passou a gente, está a 200 pés acima. Gente, quando reassumir na Proa de Amar, correção de toque, a parte na Proa de Toque, reassumindo, o Sinal 6224. Ciente, reportarei, senhorita. Sobre 5515, desce para 4000, ajuste no IC. 040-1500, eu ajuste 5515. Sobre decimal 35, senhor Bom Gol. 1999-35, objeto 6747, boa noite. 52224, boa noite, obrigada. Boa noite. Controle de Salvador, boa noite. Objeto 6747, decolou. Objeto 6747, contato radar sobre o 340 na saída da EL. 340 da EL, web 6747. Quando possível, autorizar a gente da EL, ou LEDA, ou BDEV, a gente agradece. Autorizado direto LEDA, webjet 6747. LEDA, ou muito obrigado, 6747. Tio 5972, livre LS, reporta instabilizado. Reportará estabilizado, 5972. Tripe 5515, voo da presente posição pelo. Presente pelo 5515. Tripe 5515, confirme sua indicada. Acelerando para 250. E a gente mantém a velocidade até mais próximo de Duna. Qual velocidade? 250, tem condições? Afirmo. O Xenia 6224, redução para 2109, número 3 na aproximação. Ok, 210 nós, estamos reaproando Tóquio, Xenia 6224. Gente. 6313, portão 1, autorizado, reporte táxi 6313. Reportará para o táxi 6313. O 5195 está reautorizado Duna agora. Reautorizado Duna 5195. Ryanair 6224, pelo sequenciamento, tem condições de voar na proa 160, direita? Negativo, ainda não. Estamos passando por trás da nuvem. Dentro de 30 segundos, dará. Ciente. Após o desvio, voe na proa 160. A direita nessa proa vai interceptar o curso do localizador, Ryanair 6225, redução para 2009. O localizador e visual com a pista, Rio 5972. Rio 5972, completa aproximação, torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado, 5972. TP5, 595, 10 para 2000, ajuste 1015. Para 2015, 5595. Salvador, boa noite ao Rio 5972. Rio 5972, correção, 5972, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5. Continue a aproximação, senhor. Reporte quando tem embaixo checado avistado, 5972. 1015 no ajuste, trem embaixado e checado, 5972. Rio 5972, então tem pouso autorizado, pistão no 0. Vento no 3, 0 graus com uma dúzia de nós. Livre, pouso, 5972. Jet 6747, chama Recife, 125, decimal 1. 1251, Jet 6747, muito boa noite, colega. Boa noite, bom voo. Obrigado, bom trabalho. É 6224, desce para 3.000 pés, ajuste 1015, redução para 1809. 1809, descendo para 3.000 pés, o Xaner 6224. Controle, autoriza o ILS para o trip 5515? Livre, ILS, reporta estabilizado, trip 5515. Obrigado, reporta estabilizado, 5515. Rio 5972, no solo 51, libera a direita, chame solo em 121, decimal 9. 1219, liberando a direita, 5972. Solo 1074, liberta acionamento, posição 62. Portão 612, ok, está autorizado o reporte táxi, no 074. Reportará, 1074. Claro, táxi. 6313, 162 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Táxi autorizado, para ponto de espera, dono 0, quando lá chame torre 18,6, uma boa noite, 6313. 18,6, boa noite, uma boa semana. Obrigado, boa noite. Boa noite, táxi em frente, Alfa Kilo Pate 3, fique atento ao sinalizador 5972. Alfa Kilo Pate 3, atento ao sinalizador Rio 5972. Salvador, muito boa, 4209 Azul, informação Alfa, nível 380, destino Confins para Copa. Azul 4209, Confins, eu já tenho pré-autorizado o 360, você aceita? Afirmativo, senhor. Então vamos lá, Confins 360. Decola da pista no zero com primeira curva à direita, cumprirá o perfil da saída da El, Leda, depois de Leda voará direto à posição bridge onde intercepta a Pesulu 16. Frequência do controle 119.35, a torre 118, meia dúzia, seu transponder 5453, o azul 4209. Autorizado Confins, nível 360, decola da 10, direita da El, Leda bridge, a Pesulu 16. O controle em 119.35, torre em 118.60 e o transponder 5453, é o azul 4209. Fome pronto para o estacionamento 4209. 8 vai chamar quando pronto, 4209 azul. P313, condições de alinhar e colar sem parada, senhor? Além da cola sem parada, pistão zero, o chinema 3 no 3, agilizando manobras, vento 120 graus, 1 no nosso. Veio decolagem, 63 no 3. No localizador, o chinema 6224. Chinem 2224. Okay. É o 3555 estabilizado no Tatu ILS, baixar e travar. 3555, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5. Airbus 12 chinelo agora iniciando a rolagem, pista no 0. Continua a aproximação, agora de pista livre, 5555. 5555, ciente. Solo, voo 1074 para o táxi, com 7,5 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Galeão. Gente, o senhor tem táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Índia e Alfa. Quando lá, chame a torre em 118.612, voo no 074. Índia e Alfa, ponto de espera 18.6, voo no 074. Controle, boa noite, o chanel 6313, decolou, está com 2.500 metros. Chanel 6313, contato radar, sobre o 360, Dael. Ok, direto da El, 360. Chanel 6224, reduza para a aproximação, chama a torre 118.6. 118.6, chama agora, reduzindo a chanel 6224.